Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. Eu sou o Marcos Amaral e comigo aqui, como sempre, nossos dois fiéis escudeiros, meus fiéis escudeiros aqui do podcast, né? Melhor dizendo, Igor Lopes, Renan Pacheco. Fala, Igor. Fala, Marcos. Fala, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Mais uma edição aqui do podcast, todo mundo reunido para trazer as novidades e as malvidades para vocês. Opa! E também Renan Pacheco aqui com a gente. Fala, Renan. Aê! De novo aqui gravando, me cortaram da última vez, mas agora eu vou continuar aqui, pessoal. Puta animação do rapaz, né? Mas... 10 horas da manhã. Vamos deixar claro a hora que é, né? Porque estamos todos de sono, não é por acaso. É verdade, a gente acabou de acordar, mas é que a gente teve que gravar mais cedo hoje, porque, né? Tem algumas coisas pra gente fazer à tarde, ainda trabalho, né? Então, coisa chata, mas quem sabe isso daí vai render bons futuros. Vamos então, ou não, vai saber. Vamos então falar do filho do Rick Steamboat, que, pô, tá fazendo um... ainda tá lutando bem, hein? Ah, você diz que Steamboat tá lutando bem, né? Sim, Steamboat. É, lógico. Steamboat tá legal ainda, e o filho dele... estreou na WWC em Porto Rico, a World Wrestling Council, se não me engano. Você já chegou a ver luta do filho do Steamboat? Eu não. Não, Renan? É, se eu me engano, ele já lutou na New Japan, na NWJP. Ele fez umas lutas lá, só que eu não vi nenhuma. Eles falaram que ele lembra realmente o pai. O estilo de lutar também, então? É. Ah, então pode ser que venha coisa boa por aí, entendeu? Vamos ver o que acontece. Se der certo logo, é capaz dele entrar numa legacy da vida, eu não duvido, né? Essa é a parte triste de tudo, mas vamos pular essa parte, vamos esperar que o mal aconteça só mais pra frente. É, pois é, cara. Enquanto o mal acontece mais pra frente, na WWE tem confusão rolando. Teve fã que tentou dar porrada no Jericho de novo, né? Jericho sempre arrumando confusão por aí, é um cara que gosta, né? Um cara polêmico. E aí, cara, pô, o cara invadiu o... o cara tentou invadir o ringue pra dar porrada no Jericho, foi contido pela segurança, sempre educada segurança, né? Que gosta muito de tirar a galera pra fora, né? Já tirou gente por causa de cartaz do Cena, agora tirado por causa de porrada. Mas você vê, cara, como o Jericho tá sendo odiado, né? Daqui uns dias vão ter que levar uma escuderia só pro Jericho. Vai ter que ter a segurança do evento e a segurança do Jericho, porque não sei se ele realmente é um... Desculpa as palavras, um filho da... Estou educado hoje, né? Se ele é um filho da... dentro e fora do ringue, ou se é realmente esse puta personagem que ele faz que deixa as pessoas bravas e vão pra cima dele. É, cara, aqui no Brasil a gente já teve caso, né, de lutador que chegava a ter uma reação bem não amistosa do público, né? Mas Estados Unidos é diferente. É, nós tivemos uma gravação na qual o Caipira Dom Afonso foi atacado por um, digamos, fã, né? Que foi tentar partir pra porrada, mas rapidamente separaram. É verdade, cara. E ainda o Kaká ainda conseguiu acertar uma muqueta no isso, ainda acertou uma no cara, porque o cara também a gente tá lá, em público aberto, só aberto. E o cara vem pra cima do cheio de lutador em volta do ringue. O cara vem pra cima querer bater no lutador, porra, ele vai apanhar mesmo, não tem discussão. Aqui no Brasil a nossa segurança somos nós mesmos, então é acabar a luta e ficar lá com a cara de fora esperando. Se der merda, tem que ir pra cima, fazer o quê? Pois é, já é um bom aviso pros fãs de luta livre e tal, porque é o seguinte, porque é uma parada bacana, né? Entretenimento, não sei o quê, mas se você invadir o ringue, não importa onde seja, seja aqui, seja nos Estados Unidos, os caras vão descer a porrada mesmo, hein? É, e outra, assim, eu acho engraçado que se você para pra pensar na questão do entretenimento, às vezes acaba isso sendo muito bem feito, porque se chegou a irritar um fã a ponto do cara querer bater no artista, é porque o cara tá convencendo, então não tá vendendo bem o serviço dele. É verdade, o cara vai ficar felizão tal de ver que o trabalho dele tá sendo bem feito, mas... Tá dando certo. É, do mas mesmo também... jeito que tem fãs que vão agarrar os artistas, né? Porque tem fã que pula da plateia, vai querer agarrar, dar um beijo, um abraço, é a mesma reação. Qual é a diferença de um tapa, de um soco, de um abraço? É a reação do público, eles querem estar junto do artista deles. Não é verdade. Agora, deixa eu comentar também aqui. teve mudança de título na TNA. Foi até o Renan que colocou isso daí no portal. Fui eu. Então, fale sobre isso, Renan. Então, o Mick Foley é o novo Legend Champion da TNA. E a luta, essa luta ocorreu numa gravação aí nessa semana. Ele e o Bob Lashley enfrentaram o Kurt Angle e o Kevin Nash. E a luta valeu o título dos dois da Main Event Mafia, o Legends Champion e o título da TNA. Aí o Mick Foley fez o pin no Nash e levou o título. Uia só, cara, Mick Foley com o título. E o Bob Lashley já na estreia ganhou uma title shot, né? Pode crer, você vê como que o cara é, né? Já os caras aproveitaram o nome dele de WWE e tal, já entrou, e aí o que que aconteceu? Aí já ganhou a primeira title shot, na verdade dupla, né? Porque podia ter ganho um dos dois. Pode crer. Então era uma Fatal 4-Way, não era uma tag team? Não, era uma tag team, mas... Se ou o Bob Lashley ou o Foley fizesse o pin em um dos dois, ele levaria o título de quem ele fez o pin, sabe? Ah, entendi. Tipo, não, assim, interessante. Não, é meio complicado. E também não foi a única mudança. Os British, né? Nova IWGP. Ah, sim. Nossa. É, eu acho que foi uma das piores duplas que já ganharam o IWGP. Nossa. Não sei se a New Japan vai considerar eles como campeões, porque já algumas vezes não consideraram americanos como campeões, mas a Team 3D era considerada campeã. Ah, mas eles são ingleses, né? Ah, não, tinha, tô querendo dizer outros. Sim, não, eu entendi, e o que eu pensei assim, é até meio errado isso da TNA, de colocar o cinturão dos outros lá de fora. Não, e... mas aí é um, não, não é só da TNA que eles fazem isso, é, a New Japan sabe disso, eles estão dando os direitos pra eles fazerem isso. Ah, tá, então tudo bem. Mas também o Trent D com o cinturão e outra equipe dá na mesma. Ah, não, o atual trabalho do Trent D não é mais o mesmo, cara. Olha só o tempo, né? Não tem como, né? E os Motor City Machine Guns, que eram IWGP Junior Tag, perderam, né, pro Prince David e do outro cara lá que é o tag dele lá no Japão, mas eu não lembro o nome. Eles perderam o título de dupla. Esses que merecem ficar com o cinturão perdem. Esse tipo de cagada que não dá pra entender. Ah, meu Deus do céu, vamos falar então também agora, Igor Lopes. Antedegron. Ai, caramba, eu lembro disso até hoje. Que história é essa? Que teria assinado com a BWF a Bianca? É, digamos assim, que não é mais história, ela realmente já está conosco. Essa notícia que saiu do portal, um pouquinho depois que você publicou, a gente já havia confirmado. Eu mesmo estava no MSN com ela ontem, já confirmamos os dias que ela vai começar a treinar com a gente, até eu que estou dando os treinamentos na academia juntamente do Bob, ela vai começar a participar com a gente para treinar a equipe feminina, que sim, já temos meninas treinando. E é isso aí, cara. É tempo dela treinar, se repor e voltar a lutar. Então, vamos dizer assim, a Bia ela tem um papel importante aí na BWF, então. Pois é. Não, até então não foi estabelecido nada que ela vá treinar o time de meninas, mas é uma coisa que eu já tô captando, porque é impossível ela se ver no treino com outras meninas aprendendo e não querer colocar a mão, né? Ah, lógico, né? Tomara, então, que dê tudo certo, até porque... Bom, é uma novidade aí pra BWF começar também a investir agora nos segmentos femininos. Sim, sim, né? Não só nos segmentos femininos, mas também colocar gente que pergunta, fala, será que ela vai lutar só com homens, vai lutar com homem e mulher, ou só com mulher? A Bia é o tipo de lutadora que pra ela não tem tempo ruim, é a nossa Beth Phoenix. É colocar verdade. Colocar macho ela vai bater, colocar fêmea ela vai bater, colocar meio a meio ela vai bater. Meio a meio. É, sempre tem algum viadinho que aparece por lá, né? É isso aí, velho, ela vai pra cima. Até foi engraçado que eu perguntei pra ela nas lutas da CZW o que que ela lembrava, e ela até falou, a única vez que eu lembro, sim, que foi marcante, foi uma luta que a gente fez numa danceteria, que se juntou um monte de equipes, e eu tive que lutar contra um bichinho lá, que não queria marcar nada, não queria fazer nada, e quando chegou na hora da luta, foi a mesma coisa de sempre, só queria ver eu fazendo 450 splash, e tanto faz o que acontecesse na luta. Nossa, você vê que é bem organizado lá, né? É. Ela falou que ia lutar com bichinho? Era um bichinho, ela teve que lutar com um bichinho. Ela falou que o cara tinha jeito de bichinho. Deve ser o Pink Sanchez, que é da CZW. É, pode ser que seja ele. Mas já, aí eu já não conheço, porque é da CZW mesmo, eu não conheço muito o roster. Eu sei que ela falou e eles queriam marcar a luta e tal, aquela coisa típica que todo mundo sabe que acontece nos bastidores da luta livre. E quando foi pra fazer isso, o cara tava todo sossegadão, não queria fazer. Ainda até reclamou que ele era meio lerdo, porque ele tá acostumado com a pancadaria daqui, né? Você sobe no ringue, é porrada pra lá e pra cá até que a luta acaba. Lá não. É outro estilo. E ela disse que já desde que foi daqui, a única coisa que queria ver era fazer do 450 Splash e o resto que fizesse tá valendo. Nossa senhora, você vê, né, que... É, eu não esperava muito diferente da CZW, não, né? Vou ser sincero, sim, verdade seja dita, né? Os caras lá, o lance deles ou é se arrebentar ou não é fazer porra nenhuma. Mas eu espero que dê tudo certo pra Bia, né? Porque até ela ficou famosa aí na época do Gigantes do Ringue, né? Tava rolando uma vinheta no programa do Gigantes do Ringue, na Mix TV ou na RBI, né? Dependendo de onde que você está nos ouvindo. É, rolava a Bia, uma cena da Bia, tal, durante uma vinheta, tal, não sei o que. Eu pensei, pronto, a Bia tá lá, né? Com os caras, tal, vai continuar. E agora aparece isso daí, né? Virando a mesa... que ela vem pra BWF e tal. Sim, então... sim, é praticamente confirmado já, até possivelmente quando o podcast sair, não tenho certeza se ela já vai ter aparecido na academia, mas até onde eu sei, assim, extra-oficial tá saindo aqui no portal da Luta Livre, que sim, possivelmente ela já começa essa semana que vem treinar com a gente. Olha só, então vamos torcer, vamos ficar na expectativa, principalmente pra que comece a aparecer oponentes pra ela, né, porque... É como o Igor falou, ela enfrenta todo mundo, né? É, não, e é aquela coisa, né? É do tipo de lutadora que sabe fazer o show com qualquer profissional que seja, porque a gente vê nos Gigantes do Ringue que tipo de luta que ela fazia, né? Fosse quem aparecesse, tamanho, não importa. É uma lutadora espetacular, que faz todo qualquer tipo de golpe, todo tipo de espetáculo, e vai ser uma boa adição para o nosso roster. É, muito bom, cara. Parabéns para a BWF pela contratação. E vamos falar também agora de Death Before Dishonor 7, né? Renan Pacheco, eu gostaria que Renan falasse mais sobre isso, porque ele que é o nosso expert, né? Então, passo a bola agora para Renan Pacheco. Então, dos eventos aí mais importantes da ROH do ano, vai ser em duas noites, no Canadá. Vai ser gravado hoje e amanhã já. Uia só, cara. E vai ter... Segura os cachorros aí. Vai ter a volta do Lance Storm. Assim... É bacana, o Lance Storm é um excelente lutador, né? E a participação do Bret Hart. Opa, e que legal, né? Aquele negócio do Bret Hart começar a aparecer e tal. Agora começa mesmo, o negócio vai ficar sério. O main event da primeira noite vai ser Austin Aries contra Tyler Black, contra Jerry Lynn, contra Nigel McGuinness, no valendo o título da ROH. Que seria que tá atualmente com Austin Aries, né? É, e o segundo main event desse mesmo dia vai ser Lance Storm, Kevin Steen, contra Dave Richards e Chris Hero. É o segundo main event. Com o Shinrador. E no dia, na noite 2, vai ter um main event, que é uma grudge match, uma luta de... uma disputa, assim, da rivalidade. Lance Storm contra Chris Hero. Que da última vez que tiveram no Canadá, o Chris Hero no Couch Show, o Lance Storm com o Rolling Elbow. E é isso aí, tem... É um card decente, praticamente, mas podia ter sido melhor. É, isso que eu ia comentar. Eu já vi gente falando que poderia ter sido um card um pouco melhor elaborado, né? E falaram que pra Death Before Dishonored esse card tá fraquinho. Eu gostei das lutas. Tem bastante coisa aqui que eu tô interessado em ver. É, também, realmente. Tem uns nomes muito bacanas aí que juntaram bem o negócio. É, mas... porque comparando tipo, com o ano passado tinha uma facilidade, assim, pro pegar japonês, assim, Marafuji, Goshozaki, Nakajima, Kensuke Sasaki. Trabalharam um pouquinho mais fora. Tinha gente de fora lutando e esse ano agora não dá isso também. E a ROH também é em crise também, porque ela tá cancelando aí eventos, tá deixando de fazer as gravações normalmente dos shows, tá, tá deixando tudo pra guardado pra setembro, sabe? É, não, e eu tinha visto uma notícia falando que a ROH vai parar de trabalhar com os pay-per-views dela, né? É, o último foi o Techno Prisoners. É, então agora muda um pouco a história da ROH. Por enquanto, né? É, por enquanto. Mas, é, vamos, isso daí muda já um pouco a história da ROH, né? Vamos ver como é que vai seguir pra frente, vocês vão voltar no ritmo normal. Eu espero que eles voltem com a produção da HDNet, né? Alguma coisa que eles vão fazer, duvidar pay-per-view mesmo, né? A galera lá na TV a cabo pagando pra ver. Bom, vamos ver, eu acho que tá muito cedo ainda pra isso, né? Mas tomara que dê certo. É, e eu tinha anunciado antes, mas tem um review que vai sair agora do 99, que é o 99º evento da PWG. E do 100, que é o 100º. Sim. E eu já vi o 99, e é um dos melhores eventos que eu vi esse ano, se eu não me engano. O main event foi Young Bucks contra Morrison e Machine Guns. Só pra ter uma ideia. Caramba, hein? É, e desse evento desse Death Before Dishonor, você tá. Qual luta assim? Vai uma do primeiro e uma do segundo dia que você tá com mais expectativa pra ver? Pô, do primeiro, cara, é difícil escolher uma, mas o main event parece muito bom, e a tag team eu não sei não, porque tem, o Cruiserweight é meio inconstante, e não sei como o Lance Storm também tá, e essa é o genérico versus Sanjay Dutt, cara. Vai ser boa, hein? Essa que eu tava visualizando aqui agora, que pariu, vai ser uma lutona. E eu tô feliz também a vir de ver a Super Smash Brothers contra J. Mark Briscoe. Vai ser interessante isso. Aham. Esse não é um brincalhão deles da Chicara, né? Apesar dos dois serem bem diferentes. E na segunda noite, sei lá, uma que provavelmente Colt Cabana vs Joey Ryan deve ser. Esse Joey Ryan é da onde? PWG. PWG, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele luta bem? Estilo quem? É, agora ele tá na Embassy. Foi pra ROH, tá na Embassy. Tá com o Claudio Castagnoli, o Bison Smith, Prince Nana, Jimmy Wave. E o Joey Ryan já foi campeão da PWG. É bom. É bom. É bom, eu não vi, minha filha viu e falou que é bom. É, o Renan viu também e falou que é bom. É, o Renan também falou que é bom, então acredito vendo. Então vamos ver aqui também o que mais que a gente pode falar hoje. Hoje eu não quero tocar pauta, hoje eu tô muito ansioso, entendeu? O pessoal que tá ouvindo o podcast não sabe ainda porquê, mas vai saber em breve, mas eu tô muito ansioso, então eu não quero tocar pauta nenhuma, eu quero... Eu também tô nessa situação e temos que ver o que vai acontecer. E essa luta Tiger Mask vs Místico, o que, que será que vem por aí, hein? Vem uma luta boa. Será que vai ser boa? Porque a gente sabe que o estilo do Místico no México é aquela coisa que eles fazem de ficar mexendo com o público, e aí faz dois, três spots, enquanto o Tiger Mask gosta de bater muito e fazer muitos spots poucos. Não, mas o Místico, não, já vi luta dele na New Japan, e ele faz bem. Não sei se ele faz uma coisa assim, tipo, mexendo com o público, mas o negócio dele é no ringue. É, porque uma característica assim que eu vi, que eu tava assistindo esses dias um pouco de Federação Mexicana, que eu gosto bastante, mas eu tava vendo, ultimamente tá meio maçante, eles estão muito público e menos luta em cima do ringue. Eu já vi luta, aquela mesmo que teve no Wrestle Kingdom, que o Místico lutou contra o Último Guerreiro, se eu não me engano. Eu achei que aquela luta eles podiam ter feito bem mais coisa, e foi no Japão, né? Foi eu acho que foi o Averno. Foi com a Verna, tá certo. Eu achei que aquela luta podia ter sido melhor, velho. Eles fizeram muito público, assim, cara, e depois faz um pouquinho de esporte e já era. Mas, Igor, o México mesmo trabalha desse jeito mais cênico com a luta livre, né? Sim. Justamente, por isso que eu tô falando dessa parte do Místico contra o Tiger Mask. Porque até hoje, lutas que eu vi do Místico no Japão, que foi essa do Wrestle Kingdom e de outros eventos, foi ele contra mexicano mesmo. É, esse mix mexicano e japonês eu nunca vi. Ah, entendi. Entendeu? Agora sim. Essa é a minha dúvida. São dois ídolos meus, eu gosto demais dos dois. Só que eu quero ver como é que vai ser um em cima, um brigando ali com o outro, como é que vai ser. Um em cima do outro. É, tá. Olha lá, olha o cara, que isso, bicho. Não, você, sabe, você falou que tava dormindo, que tava ansioso, então não vamos começar a pensar coisas ruins, que eu também tô dormindo. Eu acordei 10 minutos antes de começar a gravar, vai. É, vamos... Vai, é o idem, é o idem. É, então não vamos ser malas um com o outro, vamos ser bonzinhos. Tá bom, então. Tá? Agora você falando de luta livre mexicana, né, tal, não sei o quê. Rolou alguns rumores, que eu não posso dizer quem foi que lançou, entendeu? Mas rolaram alguns rumores aí de que parece que a Record, a Rede Record de televisão, você que conhece a Rede Record, meus amigos que estão ouvindo, parece que ela estaria interessada em trazer o wrestling para a TV, certo? Só que esse wrestling seria justamente o wrestling mexicano, já que a parceria da Record e da Televisa deu certo. Depois que a Televisa saiu, né, do SBT e tal, deixou o Silvio triste e tal, e eu foi pra Record. Eu fiquei muito triste. É, olha, eu vou falar. O caravial de paixões agora. É, agora eu tô triste porque, olha, a Televisa saiu. E agora até o Gugu saiu do SBT. É, o Gugu também, você nem me lembra que é o cara. Amigo! Nossa senhora, hein, cara. É, o negócio, a Record é a caminho da liderança, mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei feliz quando eu vi que a Record tava trazendo a primeira novela mexicana da parceria com a Televisa, que anunciou, tava vendo TV com a minha namorada. E aí falou, na hora que falou Televisa, foi pronto, no mês pra entrar a luta livre na TV. Então, e os rumores estão rolando, só que o negócio é que parece que vai rolar aí a CMLL e tal. Eu digo, né? Uma coisa, duvido. Não, eu também, cara. Porque isso que eu já tô falando. Aquela especulação, tipo, como fizeram lá no portal essa semana, colocar aquele negócio da TNA só porque tinha não, um maluco então, deixa... com uma placa. Nossa, cara, deixa eu explicar então, isso daí. Não, espera, deixa eu pôr o raciocínio. Ok. Cadê o Renan pra brincadeira do Rubens? Esse negócio da Televisa, eu acho que é a mesma coisa desse nível, uma coisa tipo, ah, assinaram com a Televisa tem o direito da sei lá o que, ah, então vai passar também, não passou no SBT esse tempo todo, que essa década que tiveram junto, é, não, verdade, tipo, entendeu, não, é verdade, por isso que eu já tô deixando bem claro que são rumores e tal, mas esse negócio da TNA, bom, galera, tem no jornalismo moleque, no jornalismo arte, no jornalismo ambiente e tal, existe uma expressão chamada comer bola, e o senhor Irã Santiago comeu bola, entendeu? E acabou lançando que... duas de uma vez? Não, cara, não leve pro mau sentido da coisa. E ele acabou publicando de forma errônea esse rumor aí de que a TNA viria pro Brasil. Na verdade, isso daí aconteceu por causa de uma conversa que a gente teve na reunião da Synergex um pouco antes, né, do evento oficial. E o Irã acabou interpretando errado, tal, e foi só isso, era um fã, um simples fã, entendeu? Então não há rumores da vinda da TNA pro Brasil. Mas eu acho que ninguém que leu aquilo achou que ia ter mesmo. É, realmente. Só ele mesmo que escreveu. É, comeu bola o Irã, entendeu? Então é pra vocês verem que todo mundo erra, né? O ser humano é passível a erros, o portal vacilou, caiu na pegadinha do malandro, mas fica feito o reparo agora, certo? Tá tudo na boa, não tem nada relacionado, mas a gente não pode esquecer que a WWE ainda vai voltar, segundo o que a Synergex aí tem como missão. Então, vamos esperar e ver que wrestling, que federação chega primeiro na TV brasileira, né? É, eu espero que, se for pra voltar, volte a WWE, que por mais que tenha tido uma coisa triste que aconteceu e ter todos aqueles problemas, muita pressão por cima dos fãs e tudo mais, se for pra voltar, volta a WWE pra primeiro abrir a cabeça do povo, porque se um cara direto que tá acostumado com luta livre vê a TNA, vai falar, pô, que merda é essa de ringue de seis lados e esses caras fazendo essas coisas, que porcaria é essa? Se o cara da luta livre mexicana fala, ah, esses caras mascarados fazendo pirueta e cambalhota aí, não é legal. Agora, se vê a WWE, aquela puta daquela estrutura, aquela coisa, brilha os olhinhos, todo mundo fica feliz, compra bonequinho pros filhinhos e a luta livre cresce. Pois é, falando pra voltar, volta da WWE. Falando em bonecos, você, Igor, que tem essa colecionador, né, de action figures e tal. Sim. Ano passado, se não me engano, os bonecos da WWE foram lançados no Brasil. Não sei se você lembra, tal. Você chegou a comprar, se não me engano, um, não? Não, eu ganhei um do João, nosso amigo João Guterres, eu ganhei um. É, legal. Ah, você sabe, por acaso, se esses bonecos ainda estão por aí, vagando e tal? Tem sim, sobrou bastante coisa ainda, tem, principalmente das mulheres. Sobrou? Não, é, daquela época sim, porque quando a Long Jump mandou, eu não tenho informações de números, informações concretas, mas eu sei que eles mandaram muita coisa, que qualquer loja que você ia tava cheio. E agora, principalmente nas lojas, pelo menos aqui perto de casa, você vai e você acha bastante mulher. Eu até pergunto pra vendedora, ela fala, tem só das meninas agora. Entendeu? Porque acho que compraram tudo, fizeram a rapa nas lojas, mas tem bastante loja que você acha coisa assim, Shopping Eldorado eu já fui, tem, no Shopping Tatuapé, no Shopping Penha, pelo menos aqui da Zona Leste que eu consegui ver, todos têm alguma coisinha ainda. É, eu tava conversando ontem de madrugada, quer dizer, nessa madrugada, né, porque são 10 da manhã, eu tava conversando com o senhor Matheus Rodrigues, do podcast Get Ready to Rumble, ele importou recentemente a WWE Enciclopédia, né? Muito bacana, isso. Tal, coisa bonita, beleza. Ele comprou também o Stealing Life, Cheating Death, né? Do Eddie Guerreiro, o livro, né? Então, ele é bom me emprestou que... ainda esse viado. Ele falou que ia me emprestar, mas atenção, mas tudo bem. Fica um abraço pro Matheus, tá? É, então, aí você vê, né, que a galera tá com interesse de trazer, de comprar coisas de wrestling, né, aqui no Brasil. E agora vai surgindo pouco a pouco esses negócios. Eu tava preocupado com esse lance dos bonecos, porque eu nunca mais ouvi falar, entendeu? Esses tempos eu até pensei, pô, acho que eu vou comprar um, mas será que ainda tem, tal, não sei o que. A gente não tem informações sobre isso. E é isso que tá faltando. Eles lançaram, se não me engano, duas linhas. Foi a Ruthless Aggression e uma outra que eu não me lembro. E aí dessas duas linhas vendeu o que vendeu. Vieram até alguns rings, se eu não me engano, de 2004. Que era aquele eu acho que do veio. SmackDown e Raw. Eu cheguei a ver alguma coisa pra vender nas lojas, até o João mesmo comprou um. Mas foi coisa assim também que acabou, não trouxeram mais. Eu achei bem, foi tipo meio que até desrespeitoso, né? Porque não acompanharam a linha atual. E o pouco que trouxeram, quem comprou, comprou, quem não comprou, se fudeu. É verdade. Até meio desrespeitoso com o povo, mas até aí quem tava realmente afim de comprar já foi e comprou. É, quem tava mesmo já deve ter em casa, deve ter como lembrança, né, esse momento aí agora, como também vai ter como lembrança em breve os DVDs e qualquer outra coisa que apareça daqui pra frente, né, o povo compra, você vê que o povo compra, acaba comprando, então, espero que, pô, pelo menos os bonecos voltem, acho que era bacana, mas só que tem que ser a linha, sim. Né, as linhas mais atuais. Mas é uma coisa atual, né, acompanha pelo menos o ritmo de lá. É, fora que eu ouvi alguns comentários de alguns bonecos que não eram lá tão, né, feitos com tanta qualidade, né? Não, isso daí é de gente que comprou. Eu, tô eu não de comprei, gente... eu falo que eu não comprei porque todos os que eu vi, nenhum era bonitinho igual os que estão na internet. É tipo o McDonald's, né? Coloca aquela coisa bonita e na hora que vai vender, vende aquela porcaria, mas tudo bem. É, aquele hambúrguer murcho, sacana, né, cara? Você olha aquela coisa boa. É bem isso. Você olha na internet as fotos, tem o Big Mac. Na hora que você chega na loja, tem o Mac duplo murchinho. E se você quiser, você compra. Se não quiser, não compra. Não, cara, eu tinha não como. Tinha tatuagem do Rey Mysterio errado. As tatuagens semi-punk tudo preta, sem cor. Randy Orton também com a cara tudo cagada. Tava bem feio, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Teve gente que comprou e me falou também: ah, não tava tão não é tão legal quanto a gente vê na. A linha de bonecos lá nos Estados Unidos, tal, não sei o que, né? Pois é, você vê, né? Essa... Eu acho que, assim, não sei se eu já poderia estar lançando isso aqui, mas como é portal, a gente tem que sair na frente. É lógico. Já estamos estudando bonecos da BWF, aguardem novidades. É, e esses bonecos, pelo que eu já estou sabendo, porque eu não estou sabendo muita coisa, entendeu? Mas... esses bonecos são especiais. Na minha concepção, são muito especiais. Por quê? Qual seria o motivo disso? Porque dá um trabalho. Dá um trabalho, cara, fazer isso. Bonecos, então, não? É, esses bonecos da BWF, dá um trabalho fazer, entendeu? A galera, quando souber, eu acho que vai ficar maluca, né? Mas tudo bem. É, a gente já estamos estudando assim, eu que dei o pontapé inicial, né, porque como eu sou colecionador, eu sempre tive essa ideia de querer ter bonecos de luta livre nacional. Lógico. E eu fui criando com massa de modelar, modelando em cima de bonecos que eu já tenho, e eu fui vendo que dá certo, se fizer vai ficar bonitinho. E aí eu comecei a ver parte de customização de G.I. Joe's, aquela famosa linha de bonecos do exército, aquela coisa legal que vendia antigamente aqui no Brasil, que até tá voltando agora por causa do filme. E aí eu pensei em começar a customizar esses bonecos. E então eu fui falar com um amigo meu que é artista plástico, e ele vai dar uma ajudinha pra gente nesse esquema aí. Dando certo, as informações vão estar todas passadas pra vocês. Só que é projeto pro futuro. Esperem pelo menos um ano antes de começar a me cobrar e me encher o saco no meu e-mail, tá? É verdade, porque customização de boneco é uma coisa complicada. Mas tem muita coisa bacana no eBay mesmo, bonecos customizados. Você vê o resultado. É um trabalho muito bacana. Mas eu já vi do Homem-Aranha, do Batman, do Superman. Dá pra fazer o super-herói, dá pra fazer o lutador de luta livre brincando. Tranquilo, cara, numa boa. Bom, vamos falar também. Então não dá agora pra fazer o seu, né, Marcos? Mas não, pô, mas até aí. Pega um boneco do. Deixa eu ver, um boneco bom. Do Yokozuna, pronto. Já era, cara. Não, tá muito gordo. Ou o G.I. Joe do E-Honda também, dá pra fazer você. Nossa, que legal, cara. Eu não sou tão gordo assim, mano. Eu tô brincando. Isso é mancada. Pô, vamos lá. A gente faz um menos gordinho. Ah, isso mesmo. Até porque eu tô treinando e tô ficando em forma. Bom, vamos seguir aqui com o assunto. Vamos falar agora sobre o Victory Road. Rapidinho só, porque ninguém viu, né? Não, ninguém, nem eu acho nem a mãe da Dificada viu. Acho que nem o cara que fez viu. Eles foram lá, lutaram e foram embora pra casa. De tão cara, ruim, tem então uma ideia, o Sting não sabia como terminava a luta dele. Ele ficou. Era pra terminar com o Muscle Buster do Samoa Joe, e ele ficou enrolando e acabou de um jeito diferente. Puta, velho, eu vou te falar, cara. Se a WWE, aliás, se a TNA pensa ainda em superar a WWE nos pay-per-views, é bom ela tomar um tapa na cara e criar vergonha, porque teve 7 mil vendas só. Eu nunca vi um pay-per-view. Talvez eu já tenha até visto, mas no momento eu não tô lembrando. Mas, cara, eu nunca vi um pay-per-view tão ignorado pelo público. Ele não foi. Não é aquele negócio que o povo. Ah, não, eu não acompanhei. O povo vira e fala, ignorei mesmo. Sabe, não tava nem aí pra porcaria do Victory Road, cara. É porque foi bom. Não, cara, mas, poxa, a esse ponto, quantas vendas você falou, Renan? 7 mil. 7 mil vendas, cara, não é possível, cara. E é um dos principais do ano, né? Realmente, é um dos principais eventos da TNA em pay-per-view por ano. Eu não tenho ideia de quanto costuma vender, 30 mil por aí. Entendeu? Ah, olha a diferença. É pouquinho, pô. Vocês também estão fazendo uma tempestade de copo d'água. É TNA. Não, imagina, cara. Que é isso. Não, a TNA costumava vender bem mais, cara. Pelo menos pra pay-per-view e tal. Agora vender 7 mil é porque o povo não tava mesmo afim de ver. É bom que os caras acordem, né? Senão, já tomaram um saculejo ali pra ver se desperta pra vida e faz alguma coisa de diferente lá. Né, mas vamos falar do card do show? Tem uma coisa pra falar? Não, deixa. Então deixa pra lá, né? Vamos. Ah, cara, sinceramente, o pouco que eu assisto de TNA é pra ver o Suicide, porque eu acho as performances, a psicologia e o personagem muito louco. De resto, eu tô um pouco cagando e andando. Então, se vocês quiserem falar, eu vou ficar aqui vendo algum vídeo, alguma coisa. Porque eu não faz quase um ano que eu não vejo mais. Então. Eu também não vou, então vou me abster desses comentários, entendeu? Até porque sabemos o quanto você gosta de TNA também. Não, cara, você vê, ó, pra quem já não acompanha TNA e de repente fica sabendo de um pay-per-view, sabe, xexelento como esse, o cara não vai assistir mesmo, entendeu? O cara não vai querer parar pra ver mesmo, cara. Sabe, se nem o público lá que tinha condição de comprar comprou. Imagina, eu vou perder tempo procurando um link de stream que funcione pra assistir uma merda de pay-per-view, me fudeu. É, então, aí é complicado. Então vamos deixar. Pô, o negócio que eu, na real, me revolto, porque, tipo, esses dias eu tava assistindo, eu tenho um DVD aqui de todas as Ultimate X. E, pô, tinha a época que o X-Division era, cara, Pete Williams, Jerry Lynn, AJ Styles, Loki, Amazing Red, Chris Sabin, nossa, cara. E agora vê, tá uma merda. Não, eu lembro. Agora, que... agora fala o top roster da TNA. Quem? Então, ex-WWE. É, não, então, justamente, é, o Steiner, bomba, não consegue nem andar, o Nash, que também não aguenta mais andar, é, o Kurt Angle, que não tá lutando um terço do que ele já lutou na vida dele, porque a gente sabe que o Kurt Angle luta pra quando ele quer, é, o Mick Foley, que só tá fazendo segmento, porque lutando que é bom, ele só entra no ringue pra falar, e é isso que tem no topo da TV. Ah, e sobre o Kurt Angle também, tem aquele negócio lá com o Jarrett, né, aquela treta agora. É, cara, é. Pode crer, tá agora rolando. A gente comentou até um pouquinho na semana passada, né? Tinha até a música do Angle rolando aí, bonita, né? No, numa nova versão, especialmente é. Criada pelo portal pra ele, né? Isso não é muito saudável falar desse tipo de assunto. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, cara. A TNA, eu não sei o que aconteceu, mas antigamente, nos antigos podcasts do Portal da Luta Livre, a gente sempre falava, né, de boca cheia que porra, a X-Division era a salvação pra quem curtia ainda a luta de Cruiserweight, né, aquela coisa toda. Com certeza. E que, né, não ia acabar como acabou na WWE. Olha só, cara. Tá indo. Unfortunately. Sabe, tá indo pro mesmo lado. Começaram a demitir tudo que tinha de bom, né? E começaram a pegar as talhas. Os caras armaram um clube de bote lá, entendeu? Você vê, tem a Kevin Nash, tem o Foley, só tem aquela galera já mais... Steiner. Né? Pô, eu essa tava galera... Talvez o Steiner, até da outra vez que a gente comentou do Scott Steiner, eu até perguntei, foi até meio, como é que se diz, meio presunçoso, meio prepotente. Eu falei, pô, o Steiner, se ele já fez alguma coisa, fez, porque agora ele não faz mais nada. E agora eu olho, fui ver ontem, devido ao tag team, ele não tava legal até, ele fazia uns negócios muito bons. Na época agora, dos Steiner's Brothers? Isso, que tinha ele e aquele irmão com o bigodão dele que Rick. Não parecia nada. Isso, Rick Steiner. E naquela época eles faziam coisas legais, agora o cara, acho que nem peidar direito, peida e quer subir no ringue, velho. É, cara, Steiner's Brothers, eu lembro que eles apareceram na primeira edição do Raw Ever, tá ligado? A primeira, os caras lutaram, aquela roupinha bonita deles de lutador de wrestling amador, né? Do protetor, protetor de orelha, tal, aquela malha, pá. Quem diria, né, cara, o que o cara virou agora? Bom, TNA de lado, então vamos deixar a TNA de lado, né? Não, no momento, não está merecendo nossa apreciação. Vamos dizer assim, entendeu? Vacilou pra caramba com esse pay-per-view, né? E vamos falar então, aproveitar aqui, né, o tempo. A gente tava falando de PLL e tal, agora há pouco esse negócio. Tem vagas abertas pro Portal da Luta Livre. Se você que está nos ouvindo acha que leva jeito pra coisa e que não come bola que nem o Irã Santiago, né? Se inscreva. É, não é só porque tua mãe falou que tu escreve bem, tu tem que... Não. Escreve bem mesmo. É, verdade. É o seguinte, você acessando lá o portal da lutalivre.com, na parte de cima ali, na barrinha de cima, aquela barrinha preta, tem a seção vagas do PLL. Você clicando lá, você tem o link dos dois tópicos, o tópico de vagas para reviews e também o tópico de vagas para colunas, aliás, colunas não, notícias, perdão. Você entra lá... Quem quiser doar a coluna para o portal, ficaremos felizes. É, lógico, é sempre bom. Você dá uma olhada lá, vê o que você precisa enviar pro e-mail, ali tá o e-mail do Irã lá, você manda a sua inscrição. E, gente, é o seguinte, tem um pessoal que tá se inscrevendo, não teve experiência em blogs ainda. É meio complicado, né? A gente vai dar preferência ao pessoal que já tem alguma experiência em blogs, pra gente também poder ver o trabalho do pessoal, né? E colocar aqui no PLL. Vai ter um período de experiência e tal. Se você passar, se você se der bem, você continua na equipe. E olha que a partir de agora... Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Então, se você estiver na equipe, você pode ir longe. A partir de agora, o negócio vai pegar. Ou não, né? Vamos ou ver. Não, mas tem que fazer bonito. Vai ter que fazer bonito, porque o portal está pisando em águas mais revoltas a partir de agora, desde aquele evento da Synergex. Meu Deus, eu não sei nadar. É. aí é um problema, entendeu? Então a galera vai ter que mostrar serviço, entendeu? Até porque agora que fechou WrestleManiacos e tal, e não sei o que, Wrestling Spirit e tudo mais, cara, acabou que é blog bom. Vamos ser sinceros. Tem blogs bons surgindo e tal, mas aqueles grandes foram pro saco. Entendeu? Pro a gente saco ainda de tem. Quem? Oi? Foram pro saco de quem? Ah, fomos pra, né, foi pro saco do velho do saco, sei lá, entendeu? Mas agora tem blogs bons também no pedaço, lógico, mas os maiores já se foram, então o portal vai ter que segurar. Será que a gente aguenta? A gente aguenta e vai ter novidades pra mostrar que a gente aguenta sim, entendeu? É só a galera esperar um pouco. Aguentamos sim, a questão é só o pessoal ter paciência, porque não adianta querer vir cobrar o portal que é notícia de todo mundo e... Quer review de tudo, quer... É, e sair uma federação em Honduras e a gente quer saber sobre eles e... Gente, a gente vai fazer nosso trabalho como sempre fizemos. Goste vocês ou não, não somos super máquinas, temos vida, temos emprego e não nos dedicamos só a isso. Tem que respeitar também a nossa posição. Adoramos o que fazemos, pode ser que isso melhore ou não, como já foi dito pelo Renan, mas tem que ter um pouco de paciência e respeito pelo nosso trabalho também. Se até a gente está grande, estamos felizes e crescendo com o apoio de vocês, quem dirá agora nessa nova fase que a gente vai possivelmente enfrentar. Então, aguardem, porque vai melhorar muito, mas tudo espera que tudo depende do tempo também, né? Então, bom, mas o que mais que a gente pode falar? Considerações finais. Estamos chegando ao final já da edição, então, considerações finais e tal. Nunca usei isso, né, de considerações finais, mas vamos fazer considerações finais. É bonito. Eu gostaria que você, Igor, considerasse. Então, eu espero justamente o que eu acabei de falar, que você enche, que vocês consigam fazer... acompanhar o portal e continuem dando sempre esse apoio, esse carinho que vocês dão, porque o portal Luta Livre está crescendo sim demais. Infelizmente os outros blogs terminaram, vamos tentar agregar valores sim de todos os lados. Se você for fazer review, esteja ciente que a gente quer gente decente, gente coerente para fazer, não queira ser um moleque aparecido, como eu já falei que muito acontece aqui no Brasil. E é isso aí, vamos torcer para que tudo dê certo e para semana que vem podemos gravar essa porcaria desse podcast te dando muitas notícias boas e muitas coisas legais para que você saiba que o portal da Luta Livre está trabalhando para você. Chega, porque eu já falei demais e eu não gosto de falar. Não, até porque se as notícias boas saírem, como tem o tempo até a gente editar e jogar no ar a edição do podcast, se as notícias boas saírem, pelo menos o que a gente está esperando, você fique ligado até o último segundo desta edição do podcast, porque se der tudo certo, eu entro com a mensagem divulgando o que aconteceu, certo? No finalzinho do podcast. Se não tiver nada, é porque ainda a gente não tem respostas oficiais, mas, em todo caso, fique na expectativa. Vamos também em considerações finais de Renan Pacheco. Então, aí, como eu falei, review do 99-100, saindo logo, logo. Dois bons eventos, 99 pro... graças ao Dog Eat do Wrestling Spirit, ele conseguiu colocar as lutas no Mega Vídeo. E aí, quem quiser ver, 100 infelizmente não tem. Então o cara vai ter que caçar no por torrent. Mas vale a pena. É isso aí, vale a pena. Bom, mais alguma coisa que vocês dois queiram acrescentar? Ronaldo. Muito bem, sempre coisas úteis, né? Pra quem que eu vou perguntar? Deixa então. No portal. Deixa então minhas considerações finais, galera. É o seguinte, as férias logo logo estão acabando, né? Então logo logo não dá vontade nem de lembrar, né? Mas faltam poucos dias para as férias acabarem. Então eu acho que a gente vai ter ainda mais uma edição na semana que vem, né? E aí então a gente vai encerrar o ritmo semanal do podcast. Ritmo caliente. É, e vamos, voltar pro ritmo quinzenal. Porém, nós também estrearemos o segundo podcast do Portal da Luta Livre. Nós vamos ter dois podcasts, entendeu? Isso mesmo. É, exatamente, cara. E é o seguinte, eu gostaria da ajuda da galera que tá sempre comentando e tal. A galera mandou comentários aqui. É, eu até peço desculpas por a gente não ter lido nessa edição. Mas é o seguinte... Ajude decidindo um nome bacana pro novo podcast do Portal da Luta Livre. Você que mas tem alguma sugestão. Mas tem que falar sobre o que é, né, Marcos? Oi? Tem que falar sobre o que é, né? Não, o podcast do Portal da Luta Livre. Né? Esse podcast vai ser também. Vai ser quase no mesmo estilo do nosso atual podcast. Notícias, descontração, zoeira do mesmo jeito que a gente ultimamente anda tocando, entendeu? Mas esse não vai ser o nosso. Mas não vai ser o nosso. Entendeu? Não vai ser podcast. É assim, vai ser podcast. Entendeu? Mas não vai ser o nosso. Não vai ser o nosso, mas é podcast. Mas é podcast. E vai ter Ronaldo também, né? E é do Portal da Luta Livre. Mas não vai ser o nosso. Mas não vai ser o nosso. Só que é podcast, obviamente. Só que é podcast e é igual. Mas não é o nosso. Mas não é igual porque é diferente. É igual, não é igual porque é diferente, mas ao mesmo tempo não é o nosso e é do Portal da Luta Livre, é um podcast. Mas pode ser diferente porque é igual. Mas pode. Ou não. Exatamente. Depende do Ronaldo. Isso, exatamente. Então você deixa sua sugestão. Esse podcast vai ter uma segunda equipe que vai apresentar, né? Uma segunda equipe, a gente tá já vendo os nomes, tal, bacana. Tem nomes bacanas pra galera, tem nomes novos que vão se apresentar aí. A galera vai gostar com certeza. Ou não. Então você deixa aí sua sugestão nos comentários sobre um nome bacana pro podcast novo do Portal da Luta Livre. E aí a gente vai encaminhar pro cabeça lá da parada e ver se ele achar legal, quem sabe. Ele chama, né? Ronaldo esse podcast. Ronaldcast. Ronaldcast, ia ficar bonitinho. Nossa senhora, pelo amor de Deus, cara. Não brinca porque vai começar a aparecer. Você sabe que aparece. Sugestão Ronaldo? Desse tipo. Ah, não. Tem que aparecer todas essas coisas bonitas. Não, tipo... aparece sugestão desse tipo porque os caras que ouvem a gente também não bate bem da bola, entendeu? É, pra ouvir que a gente não pode estar muito saudável, ser humano, né? Não, cara, pro cara se dedicar a ouvir uma hora, três negros falando besteira, o cara tem que ter algum tipo de parafuso solto, né? Tem que ser bem Ronaldo mesmo. É, bem Ronaldo, tá certo. Bom, então deixe sua sugestão, deixe seus comentários, a gente pede desculpa por não ter lido os comentários da terceira edição, mas a gente promete... Oi. Não, era só pra ser chato mesmo. Ah, que muito bom. A gente vai ler esses comentários dessa edição aqui na próxima edição, tá? Eu prometo pra vocês. E é isso aí, gostaria de agradecer a presença de Igor Lopes. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado você por estar nos ouvindo. E fique para a próxima edição. E se você não gostar, vai tomar porrada. Tá certo, vamos também agradecer a presença dele, Renan Pacheco, o Batman, né? Deixando bem claro. É, porque senão boca, pra não chega. Gerar confusão. Não precisa, chega. Tá bom. Obrigado, Renan Pacheco. Valeu aí. É isso aí, sempre animado, sempre falando. Eu adoro a animação de Renan Pacheco. Sempre muito falante, muito animado. Cara, é aquele negócio, ele só fala quando é independente, né? Se ele fica quieto, mudo. É uma coisa, eu sinto como se eu estivesse sozinho com o Igor Lopes, é sacanagem. Ronaldo. Mas, cala a boca, cara. Esse negócio o Ronaldo já encheu, cara. Tá bom, desculpa. Pô. Romário. Tá é isso aí, peixe. Então, vamos acabar. Vamos encerrar por aqui a quarta edição do podcast do Portal da Luta Livre. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e a gente volta na semana que vem com mais besteira pra você. Um grande abraço. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.